Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais, cá estamos no regresso das férias para mais um Fórum Lisboa. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto. Hoje estão todos cá, Carla Madeira do PS, Carlos Ardisson do CDS, Ana Jara do PCP e o António Proa do PSD. É hoje que fazemos o nosso regresso das férias de verão. O assunto de hoje é incontornável. Neste regresso do Fórum vamos falar do acidente com o elevador da Glória, tema que não podemos ouvir. Obviamente fugir neste regresso de férias do Fórum Lisboa. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos neste regresso. O meu primeiro tema é para destacar o encerramento de uma casa importante, de uma casa da noite, o Music Box. E refiro o encerramento desta casa porque é mais uma das casas que nos traz cultura na noite. A noite não é só feita de estabelecimentos onde se ouve muita música em volume alto e acompanhado de muitos copos. A noite também se fazia muito de espaços de cultura onde atuavam jovens artistas, jovens talentos, e em que muitos artistas começavam precisamente em espaços noturnos a sua carreira. Isso tem vindo a desaparecer nos últimos tempos e tem vindo a desaparecer fruto da Disneylândia, como eu digo muitas vezes, em que se tornou o centro da cidade, nomeadamente as zonas noturnas. Portanto, aqui está aquilo que tantas vezes eu falo, de que o centro da cidade, os espaços noturnos da cidade de qualidade estão a desaparecer. Estão a desaparecer os restaurantes de qualidade, estão a desaparecer algumas casas de fadas. As casas de fadas, algumas estão a ter dificuldades em resistir, e estes espaços que ocupavam o Bairro Alto, ocupavam também o Cais Estré, também têm vindo a encerrar, ou pelo absurdo aumento de rendas, ou de facto por os seus clientes, o seu público-alvo, não se sentir confortável naquilo que a noite de Lisboa nestas zonas se tornou, o que é de lamentar, porque estamos a secar por completo o nosso centro. António Proa, o seu minuto. Muito bem, no meu primeiro minuto, uma primeira palavra para saudar o regresso deste programa e saudar o regresso ao convívio com os meus colegas de debate nesta altura tão importante para Lisboa, e a minha primeira palavra é já entrar no tema do acidente do elevador da Glória, para começar por endereçar condolências aos familiares e amigos das vítimas que morreram na tragédia que ocorreu com o elevador da Glória. A palavra de conforto às outras vítimas que ficaram feridas. Uma homenagem ao guarda-freio da Carris, André Marques, que morreu neste acidente. E uma saudação aos profissionais de Lisboa, e não só, que socorreram as vítimas daquele acidente: bombeiros, polícia, INEM, funcionários da Carris, enfim, um conjunto muito alargado de profissionais que no primeiro minuto acorreram àquele triste e infeliz acidente que marca a nossa cidade. Ana Jara. Bom, eu queria em primeiro lugar também saudar este regresso numa semana trágica para Lisboa, mas vou guardar essas palavras para o primeiro tema, sim. Posterior, e vou relembrar um projeto, uma proposta que foi aprovada pela Câmara há 2 anos, que não teve qualquer desenvolvimento, que é a rede pública de sanitários da cidade de Lisboa. Que falámos aqui, aliás. Exato, do PCP. Significava estruturar uma rede de casas de banho públicas bem distribuídas pela cidade, em espaços públicos, acessíveis, que pudessem ser utilizadas por todos, com segurança, com limpeza, pudessem fornecer saúde, porque hoje é muito difícil ter acesso a uma casa de banho que não é paga. Todos nós temos essa experiência de termos que ir entrar num café, tomar um café ou pedir uma água, enfim, é toda uma cidade sem essa infraestrutura. Para algumas profissões é fundamental, diria os motoristas, os polícias, enfim, há grupos de pessoas que necessitam mesmo que essa infraestrutura exista, ela não está implementada. Queria dizer que teria sido bastante simples em 2 anos, porque nós propusemos esta rede em 2023, sabemos que ela em parte existe, tratava-se de primeiro fazer um diagnóstico, trazer um trabalho de... Os locais tinham ficado mais ou menos definidos, não era? Sobre o estado das casas de banho públicas e onde elas faltassem, poder implementar novas. Novas. E, portanto, não se fez nem sequer o diagnóstico, não se construiu nenhuma casa de banho pública neste mandato, a não ser aquelas da JCDECO, que muitas delas estão fechadas até hoje. É de lamentar, e são pagas, portanto não são municipais, são exploradas por uma empresa, e portanto esta rede de casas de banho públicas que deveria existir na cidade, uma cidade que tem 9 milhões de turistas por ano, é o que a cidade recebe, e que não tem uma infraestrutura destas, é uma cidade que precisa muito de refletir. Continua sobre, sem uma infraestrutura sobre as destas, suas não é? Necessidades e sobre saúde das pessoas que aqui habitam e que nos visitam, porque é uma questão de saúde e é uma questão de higiene e limpeza urbana fundamental em determinados bairros, nomeadamente ali na freguesia que a Carla gera, é um problema muito complexo, a higiene do espaço público, exatamente por não existirem casas de banho. Carlos Ardiça, no seu minuto. Cumprimentar aqui os colegas de painel, a Antonieta, os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto, que espero que tenham passado um período também de férias nesta época de verão que estamos a deixar lentamente. O primeiro minuto é esse, estava a caminhar para cá e estava a refletir da importância das juntas de freguesia em assegurar serviços de qualidade, acompanhamento às crianças nos intervalos escolares, nas interrupções letivas, e também hoje em dia também às pessoas, aos nossos séniores, proporcionando que o envelhecimento ativo tenha atividades, que as pessoas possam conviver, ir à praia, estar a visitar museus, fazer atividades, e no Parque das Nações isso acontece, sei que acho que na totalidade das juntas de freguesia de Lisboa também há programas nesse sentido, e refletir um pouco desse importantíssimo papel que nós desempenhamos, os 24 presidentes de junta de Lisboa, porque estamos aqui a falar sobre Lisboa, mas para o país de fora também acontecerá, neste assegurar de atividades com conhecimento para que os pais, quando diz respeito às crianças, possam continuar a trabalhar, possam continuar a ter uma solução, uma resposta onde as crianças possam estar com qualidade, com segurança e com conforto de saber onde elas estão, e com atividades bastante interessantes. E essas atividades, como eu digo, quando estendidas também aos séniores, são sem dúvida muito importantes, e cada vez que nós temos, qualquer um de nós, uma atividade, elas são sempre muito frequentadas, e portanto é um papel que as juntas fazem com esta proximidade ao cidadão, que acho que é muito importante por aí, que deve ser sobressaído. Salientado, digamos. Salientado, sim, era sim. Isso, faltava uma palavra. Estamos parados há uns tempos e agora já não estava a palavra a vir. Mas esse papel importante que é feito, e é isso que eu trouxe para lembrar, não só no Parque das Nações, como por Lisboa e provavelmente também o resto do país. Bom, como sabemos, foi uma semana trágica. O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou na quarta-feira à tarde, um acidente que provocou nada mais nada menos do que 16 mortos, 2 dezenas de feridos entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. Hoje houve uma reunião extraordinária da Câmara de Lisboa, onde foram aprovados um portal da transparência em resposta a este acidente com o elevador da Glória. Também as propostas foram várias propostas aprovadas, com certeza que vão falar delas, de forma quase unânime ou unânime, disse o vice-presidente da Câmara, na reunião extraordinária que então hoje decorreu. Foi aprovada a criação de um Fundo Municipal de Apoio às Vítimas, com vista a assegurar o pagamento de despesas às famílias das vítimas mortais e também aos feridos graves e ligeiros. Bom, vamos passar basicamente o programa, o tema de hoje é sempre à volta deste trágico acidente. António Perullo, vou começar por si. Bom, Lisboa foi de facto confrontada com este trágico e felizmente muito raro incidente com consequências tão, tão graves que todos conhecemos. Eu, numa primeira abordagem, queria resumidamente sistematizar aquilo que eu acho que as pessoas se foram dando conta que tem acontecido. Em primeiro lugar, o que infelizmente não é inédito é um conjunto numerosíssimo de pseudo-especialistas que todos tinham alguma coisa para dizer, sempre com muito pouca informação e muitas vezes até com pouca responsabilidade. Não é inédito, eu ainda há pouco ouvia aqui o exemplo dos incêndios, em que também há sempre um sem número de especialistas a colocarem hipóteses e soluções e causas, e neste caso, infelizmente, não ouvimos de muitas pessoas que deviam ter essa responsabilidade da moderação, da cautela, da serenidade, não ouvimos, e isso é lamentável. E devo dizer que a comunicação social em alguma medida promove, quanto mais não seja o tempo de antena desses pseudo-especialistas, e isso é lamentável porque não contribui nem para o esclarecimento, nem para a serenidade, nem para o sentimento de segurança que é tão importante e que fica tão afetado irremediavelmente para já depois deste acidente. Tem havido muita precipitação, muitos julgamentos sumários sem qualquer argumentação válida, tudo isto num ambiente que devemos também ter em consideração. Há eleições autárquicas à porta e há alguns protagonistas que não resistiram à tentação de fazer um aproveitamento que eu acho que é inadmissível. O único elemento que temos concreto de entidade responsável e competente para a avaliação deste acidente. Foi aquela documento indicativo. Do gabinete de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos e ferroviários, que emitiu uma nota informativa prévia a um relatório preliminar que chegará daqui a, conforme foi afirmado, dentro de 45 dias, e um relatório definitivo que poderá demorar até um ano, mas nessa nota informativa diz duas coisas que é importante fixar. Por um lado, que não podem ainda ser tiradas conclusões sobre as causas deste acidente, e por outro lado, que não se pode presumir a culpa ou responsabilidade de quaisquer organizações ou pessoas. Esta é a afirmação categórica de uma entidade independente que é especializada precisamente na investigação. E que fez um primeiro documento, é um documento preliminar ainda. É um documento preliminar, faz estas duas afirmações, não podem ser tiradas conclusões sobre as causas, não se pode presumir a culpa ou responsabilidade de organizações ou pessoas. E, portanto, eu julgo que nos devemos balizar nesta primeira informação, não obstante. E terei a oportunidade, com certeza, sim, claro, de continuar sim, de mais à frente, tema. Mas de dizer também duas coisas que me parecem importantes e que me preocupam. Por um lado, há dois sistemas de segurança supostamente redundantes para a segurança da operação daquele equipamento, o elevador da Glória, um para terminar, automático, António. E um manual. E, de acordo também com esta nota prévia, nenhum deles, embora tenham ambos funcionado, nenhum deles foi suficiente para travar, para evitar este acidente. Ou seja, de facto, na prática, parece-me que não existe, ou não existia naquele equipamento, a tal redundância que devia existir, e isso é preocupante. Em segundo lugar, uma nota para os planos de inspeção. Eu sei que a Câmara hoje deliberou recomendar uma revisão dos planos de inspeção e de fiscalização destes equipamentos, mas, de facto, alguma coisa correu mal nos planos atualmente em vigor, que terão sido cumpridos também, conforme diz o SPIAF, mas que, aparentemente, não terão sido os adequados. Uma última nota nesta primeira intervenção para dizer uma coisa que também me parece importante afirmar. Nós todos temos alguma relação com os órgãos autárquicos que lideram a cidade, que gerem a cidade, e eu quero aqui dizer, para além da palavra que eu dei há pouco para os conjuntos de profissionais que intervieram no socorro na primeira hora, muitos deles na dependência da Câmara Municipal e que estiveram lá desde o primeiro minuto, a Câmara ela própria assumiu responsabilidades na resposta desde o primeiro minuto, a começar pelo Presidente da Câmara, que esteve no primeiro minuto, foi o primeiro a chegar a acompanhar todas as operações que decorreram desde o primeiro instante por parte destas equipas que estão na dependência precisamente do Presidente da Câmara Municipal e, portanto, foi o primeiro a liderar, Carlos Moedas, foi o primeiro a liderar o acompanhamento a esta tragédia. Hoje acusaram-nos de não... E a resposta, as diversas respostas, que são muitas, de muitas dimensões, que têm sido dadas desde o primeiro minuto até hoje. Hoje acusaram-nos de ter estado cerca de 90 horas sem se pronunciar. Ana Jara... Antubieta, desculpe, mas eu tenho que dizer que, em primeiro lugar, não é verdade que tenha estado as tais 90 horas sem se pronunciar, porque se pronunciou. Mas também não me parece que o foco correto seja esse. O foco e a prioridade não tem que ser pronunciar-se, tem que ser agir. Agir e liderar na primeira hora. Enfim, estar ausente, foi nesse sentido que eu criticaram, não é? E não esteve ausente, esteve no primeiro minuto, lá presente. E quem é sério, eu não estou a dizer que esteve ausente, que isso aconteceu desde o primeiro minuto. Ana Jara, o PCP desde logo falou da... da forma como se inspecionam estes, a segurança, se verifica a segurança destes sistemas, dizendo que não concorda com o facto de ser externa à empresa, não é? Que antigamente era feito pela Carris e, portanto, hoje creio que voltaram a fazer uma proposta para que estas inspeções sejam feitas na Carris, que foi aprovada na reunião extraordinária de Câmara. Eu, em primeiro lugar, queria deixar aqui uma palavra de pesar e as condolências às vítimas, a todas as vítimas e familiares desta tragédia. Isto é uma tragédia. Eu também me incluo nisso, como é óbvio, não referi isso. O tema Lisboa, é este. Mas também com repercussões internacionais, não é? A comoção galgou fronteiras e em todo o mundo toda a gente. Enfim, reconhece e sabe e partilha também do sofrimento que aqui, da tragédia que aqui se passou. Queria deixar uma palavra também muito particular ao André Marques e à família, o funcionário da Carris que felizmente faleceu em trabalho, e com isso também a todos os seus companheiros, a todos os trabalhadores da Carris, porque isto envolveu de facto um acidente de trabalho e não podemos ficar aliados disso, não é? Para além de outros trabalhadores, como os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que também faleceram a regressar a casa dos seus trabalhos. Hoje uma das coisas que aprovaram foi também para as famílias, não foi? Exato. Para as famílias dos trabalhadores e para as famílias das pessoas que foram vítimas, um apoio na escolaridade dos filhos, etc, etc, não é? Sim. Por exemplo, no caso do guarda-freio, creio que aprovaram do filho? Não, bolsas de estudo. Bolsas de estudo, para os descendentes do André Marques. Mas essa proposta foi precisamente do PSD. Queria também falar da prontidão com que tudo isto, a operação de socorro, ocorreu e, portanto, é de louvar o profissionalismo de todas as entidades que estiveram envolvidas. E que se dirigiram para ali na hora do hoje, na reunião de Câmara e passados poucos dias sobre aquilo que se passou, nós tínhamos, de facto, à nossa disposição alguma informação. Este relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação dos Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários, que, enfim, dá luz a alguns temas que foram, entretanto, levantados, mas nós temos muito mais questões do que respostas. Para já, não é? Exato. Enfim, como é que se explica este acidente, estando garantido pelo Presidente da Carris a conformidade dos protocolos prosseguidos pela empresa contratada para a manutenção do elevador? E como se depreende daquela análise deste gabinete de prevenção de acidentes ferroviários, há elementos críticos de segurança que não estão abrangidos pelos protocolos de manutenção e inspeção da Carris. Porque é que falharam os sistemas de redundância? Portanto, nós não temos respostas para estas questões ainda. Não há. Portanto, temos... Há pessoas especializadas, como disse há pouco, exato, o António Proa, que vão estar na elaboração, sim, de um relatório mais final, pronto, não é? Depois há aqui um tema... Mais definitivo, digamos, sobre o tema. O tema da sobrecarga de utilização, que é particularmente importante... E que se falou logo no dia, sim... Enfim, que nos últimos anos o uso daquele elevador foi muito aumentado. Daquele equipamento, toda a gente percebe, aliás, eu deixei de andar naquele equipamento como lisboeta porque de facto ficou sobrelotado. Filas e filas, portanto, há uma utilização. E uma alteração nesta utilização significava novos protocolos de manutenção. Será que isso foi tido em consideração? Também é uma pergunta. Depois, os alertas e as falhas prévias. Houve um acidente em 2018, também um descarrilamento que não teve vítimas, felizmente, e nós queremos saber muito bem, enfim, como é que isto foi tratado, sobre que ponto de vista haveria indícios ali de anomalias naquele equipamento ou não, naquele elevador em específico. E depois aquela questão que o PCP colocou logo desde o início, porque infelizmente ao longo deste tempo houve vários pronunciamentos por parte dos sindicatos e por parte da comunicação social, aliás, a quando deste... Isso foi hoje contestado, Ana. Situação. Disseram, sim, que foi apenas a FECTRANS e que não há documentos escritos sobre isso, digamos assim. Não é verdade, Antonieta, não é verdade. Aliás, há notícias já desde que ocorreu este descarrilamento. Mas há notas escritas na Carris, na Câmara, há atas de reuniões onde são referidos problemas de segurança ou não? É essa situação, portanto, às questões de manutenção. Aliás, eu queria terminar, sim, esta primeira ronda, sim, com essa questão precisamente. A Carris perdeu uma capacidade oficinal de reparar os seus próprios equipamentos e, portanto, um equipamento que é... E estes, obviamente, são reparados pelos próprios, não é? Exatamente, que teve sempre técnicos... Tem peças que não são... À volta dele, que o conheciam, que iam passando o seu saber fazer a outros técnicos de outras gerações, portanto, muitas décadas deste tipo de manutenção. Deixou de o ter em 2007, quando há uma opção de externalização na manutenção deste equipamento, destes equipamentos, porque eles são vários. Portanto, nós temos em Lisboa, temos o elevador da Glória, temos o Lavra, que é bastante idêntico. O da Mica também. O da Mica só tem uma composição. E depois temos o elevador de Santa Justa. Pronto, todos eles fecharam e estamos à espera que venha, de facto, uma revisão e para percebermos e garantirmos a sua segurança. Fecharam porque isto foi de tal maneira assustador que não é má ideia fazer-se agora uma grande fiscalização a esses equipamentos. Mas para já eu queria deixar isto, não é? E depois posso desenvolver muito bem mais. Vamos já ouvir a opinião do Carlos Ardisson e da Carla Madeira. Eu aproveito para fazermos aqui um pequeníssimo intervalo. Até já. Fado no Jardim da Casa de Amália Rodrigues. A magia e a emoção do fado ganham vida no Jardim da Casa, onde Amália viveu durante mais de 40 anos. Até outubro, há espetáculos todas as terças, quintas e sábados. Nesta experiência única, são recordados os grandes temas imortalizados por Amália Rodrigues, desde o fado às canções tradicionais e às marchas populares. O Jardim da Casa de Amália é um segredo bem guardado no coração de Lisboa, com lugares limitados. Garanta já o seu bilhete nos locais habituais. Monte Elétrica. Notícia de última hora. Frigorífico 250 litros, duas portas, só 229 euros. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica, Rua Fernão Lopes, número 1, Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas e em monteelétrica.pt. A Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica, impossível comprar melhor. Vem aí o Festival da Sardinha em Sintra. Nos dias 12, 13 e 14 de setembro, na maravilhosa Praia Grande. 3 dias de tradição, mar e o irresistível sabor da sardinha assada. Não falte ao festival mais saboroso do ano. Ai que bela, que boa sardinha! Ai que bela, que grande riqueza! Festival da Sardinha da Praia Grande, onde a sardinha é rainha. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos então, se só agora estão connosco, esta é a segunda parte do Fórum Lisboa e, como não podia deixar de ser esta semana e neste regresso de férias do programa, estamos a falar do acidente, do terrível acidente que aconteceu na passada quarta-feira com o elevador da Glória em Lisboa. O ponto de fixação do elevador da Glória, onde o cabo terá cedido, é normalmente inspecionado durante uma manutenção geral das cabines, ou seja, de 4 em 4 anos, e quando o cabo é substituído a cada 600 dias. Este procedimento está a ser questionado, a Ana Jara falou há bocadinho da questão das, enfim, da inspeção de segurança a este equipamento. Está a ser questionado no contexto deste acidente, como revelado aliás pelo Presidente da Carris, indicando áreas onde a segurança pode não ter sido plenamente assegurada. Carlos Moedas, Carla, hoje propôs a constituição também de uma equipa de missão para desenvolver um novo sistema tecnológico, eventualmente, para o elevador da Glória, que envolva entidades técnicas como a Ordem dos Engenheiros ou o LNEC, e esta proposta visa o início de uma operação de renovação e modernização das infraestruturas deste elevador. Vai mudar tudo ali, já não vai voltar a ser o elevador da Glória, será outro equipamento de futuro, seja quem venha quem vier, será isso que vai acontecer ou não? Bom, isso o futuro dirá, não é? Neste Sim. momento não sabemos. Bom, eu não posso deixar de enfim, mais uma vez começar sim, as condolências às famílias das vítimas e agradecer todo o trabalho de socorro que ocorreu. Penso que sabem que o elevador da Glória apanha 3 freguesias e, portanto, uma das freguesias que apanha é a minha, e portanto desde o primeiro momento acompanhei este trágico acidente numa fase inicial. Sem ter consciência da gravidade do acidente, depois, à medida que os minutos foram avançando, percebeu-se a gravidade que o acidente tinha e estive no local. Enfim, existiram vítimas mortais de trabalhadores da minha freguesia, trabalhadores da Santa Casa. Não existiram vítimas mortais por parte de moradores, porque iam no elevador que ia a subir, portanto era às 6 da tarde, é a hora de regresso para quem vive ali, para quem trabalha ali, é a hora de sair. Claro. Precisamente, portanto, quem trabalha na minha freguesia ia a sair e quem mora na minha freguesia ia a chegar, e foi por esse motivo que, é mesmo só por esse motivo que não há vítimas mortais de moradores da minha freguesia, porque iam moradores no elevador que ia a subir. E portanto isto é algo que nós acompanhamos de forma bastante, enfim, bastante próxima, e não posso deixar de dizer isso. Bom, aqui o que é fundamental acima de tudo é nós termos um relatório pormenorizado do acidente, podermos tê-lo no mais curto espaço de tempo, sabermos possível, o claro. Que é que aconteceu, o que é que falhou, para se poder pensar em formas de não voltar a acontecer, e portanto não sei se será com o novo sistema, se será apenas com correções no sistema atual, que nem sabemos se neste momento nós não temos sequer dados que nos digam que é preciso fazer correções no sistema atual. Sabemos que houve uma falha, não sabemos ao pormenor o motivo da falha, sabemos, enfim, os motivos que foram apontados, a quebra do cabo, mas... Enfim, uma coisa sabemos, este carro era apenas inspecionado de X em X tempo, estava a meio da sua vida, mais ou menos, não é? A meio daquilo que era perspectivado pela empresa de segurança e pela Carris, que poderia ser os tais 600 e não sei quantos dias, mas que tem sido sempre, não é? Que era perspectivado, mas que tem sido sempre nessa base, não é? Portanto, sim, agora... mas efetivamente ele quebrou antes. Quebrou antes, e, portanto, sim. É preciso apurarmos o porquê disto ter acontecido rapidamente. Enfim, eu sei que isto são relatórios complexos, já saiu um relatório preliminar, precisamos de ter mais informação, até para restabelecer a confiança nos restantes equipamentos, quer dizer, e repare, o elevador da Glória apanha parte da minha freguesia, o elevador da Bica está todo ele na minha na freguesia, freguesia, e portanto neste momento temos os elevadores parados, e portanto é um meio de transporte que está sem ser utilizado e que só voltará a ser utilizado pela população se depois deste esclarecimento de cavalo. O da Bica também vai ficar de cima, do Largo Alto, quase até... Do Largo de São Paulo, desce para a Rua de São Paulo, é isso. E, portanto, o sistema é o mesmo, tal como... Para mim, o Cimo é quase Bairro Alto, não é? Mas não é bem... É do outro lado. Sim, é do outro lado da rua. Para mim é Bairro Alto. O elevador da Bica, eles foram todos construídos mais ou menos ao mesmo tempo, pelo mesmo engenheiro, mas o da Bica é o mais antigo. É o mais antigo de todos. Sim, são todos do século XIX. Todos final do século XIX. E portanto eu também tenho de dificuldade enquanto se fala que o sistema está obsoleto. Enfim, ele está obsoleto, mas ele funciona há mais de 100 anos. Sim, não e tem funcionado. Tivemos não é? Uma situação sim. destas, portanto acho que não podemos. Pode ter acontecido alguma por si coisa só, claro, tem que se ver o relatório, que, não é? Precisamente. E portanto é importante também, isto também é algo que a população neste momento também está sem um importante meio de transporte, porque estes elevadores não são só usados por turistas, são usados também por moradores e trabalhadores, aliás, como se comprovou. E são ruas íngremes, levam do ponto A ao ponto B, sendo que a distância são sempre ruas muito inclinadas. Exatamente. E, portanto, exatamente. São um transporte, portanto, que ajuda as pessoas, não é? Este meio de transporte é fundamental e é importante enquanto decorre a análise do que aconteceu e os equipamentos estão parados, quer dizer, e parece-me óbvio que eles têm que estar parados enquanto não tivermos um relatório definitivo de sucedido e medidas sim. para o que irá ser corrigido, eventualmente corrigido no futuro. Ou pelo menos saber-se que estes outros estão em condições, não é? Oferecem condições sim, de segurança. Sim, sim, é importante haver um transporte alternativo. E portanto aqui é fundamental nós restabelecermos a confiança na cidade. Não podemos esquecer que este acidente aconteceu num equipamento público, num equipamento, neste caso, gerido pela Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, cabe-nos a nós devolver a confiança aos lisboetas e também oferecer condições a quem nos visita, e se a nossa cidade era conhecida como uma cidade segura a todos os níveis, quer a nível da security, quer de safety, não é? É importante que para os turistas, confiança claro. Também não se perca. Carlos Ardisson, falta ouvi-lo assim. Tenho também que referir que endereço os seus bons sentimentos a todos os familiares e amigos de quem perdeu a vida e a quem ficou ferido, que está no hospital. Desejo que tenham uma recuperação, se possível, total e no menor curto espaço de tempo possível, e que todos possam sobreviver a esta tragédia que aconteceu, e que todos que amamos Lisboa e que Acho que não é preciso ser só lisboeta para ficar afetado. Acho que isto afetou todos nós enquanto lisboetas. Enquanto sensibilizado com o acidente, sim. País. E eu conheço, eu vivia no Desterro, do outro lado, conheço mais o elevador do Havre e a sua forma de funcionamento também é muito semelhante. Eu lembro-me desde criança a ver o cabo, quando a pessoa sobe a pé e o elevador sabe-se se vem lá ou não, porque se olhava e via-se o cabo a movimentar dentro daquele rasgo que existe no chão. E pronto, há aqui alguma coisa que falhou, e como o relatório, que é este primeiríssimo relatório, que foi feito 3 dias depois, à volta disso, foi dado a conhecer, portanto, isto é quase tirar uma fotografia e somar as coisas que foram encontradas e transmiti-las cá para fora, e acho que é importante fazê-lo, mas tudo isto depois tem que ser estudado e feitos testes aos equipamentos, aos materiais. Ao que parece, o cabo não parte, o cabo desenfia-se ou solta-se do ponto de fixação, portanto, pode estar, eu não sou especialista, mas podem haver inúmeras razões para o acontecer. Portanto, tudo isso tem que ser estudado, se os outros os sistemas de travões, se eram os adequados para parar em caso de uma situação destas, se seriam os equipamentos. Não funcionaram aqui, não é? Parece que foram ativados. Devidamente acionados, mas não funcionaram, não conseguiram parar. E que provavelmente eram insuficientes para parar o peso daquela estrutura com as pessoas lá dentro, e portanto, talvez por isso, e certamente por isso, a hipótese que hoje foi aprovada da Câmara Municipal, reequacionar se aqueles sistemas são os adequados, ou se tem que ser feita uma adaptação para os tempos de hoje em dia, com as tecnologias que existem acessíveis e tudo isso. Mas o que gostava aqui também de salientar é que vimos, ao contrário do que tem sido dito um pouco pela comunicação social, vimos o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estava meia hora depois no local. Compreende-se, nós ficámos afetados, como é que alguém que é Presidente da Câmara não ficará afetado com uma situação destas? Mas que esteve no local, que esteve na linha da frente, coisa que noutros tempos se não se via, aparecia o vereador da Proteção Civil, e portanto... Enfim, também não tenho memória de um acidente deste calibre em Lisboa, Carlos. Com mortos e feridos, quer dizer. Noutras situações de catástrofe, e houve algumas, felizmente, não muito graves. Tão graves, felizmente. E ele estava lá e falou, e não me venham dizer que os portugueses não ouviram que Carlos Moedas, ao longo das 96 horas ou 90 horas, não falou. 90 horas foi a crítica que fizeram. Não embandeiram em arco. Não esteve a fazer, não esteve a tentar tirar dividendos políticos para a sua campanha eleitoral. Está afetado, percebe-se, quem o conhece, não estive ainda com ele pessoalmente, mas percebe-se pela sua fisionomia, pelo ser que é impossível que não estar afetado, e está afetado, como é lógico. Mas esteve no local, comandou os diversos serviços que estavam e que prestaram auxílio, e é ele o responsável pelo máximo na cidade, portanto, fez o seu papel, não andou a embandeirar em arco, não andou a dar entrevistas para obter votos, e isso se calhar é estranho, porque as pessoas acham que talvez nestas coisas há quem veja que é uma oportunidade para tirar proveito político disso. E eu, parece-me que quem optou por essa situação, julgo eu que os portugueses e os lisboetas em particular, vão dar uma resposta a essas pessoas no dia 12 de outubro. Vamos a um pequeno... Sim, para terminar, Carlos. Para irmos à segunda ronda, senão não há tempo. Sim, sim. Mas pronto, agora depois disto tudo, como a Carla disse, e bem... Não, acho que estamos aqui todos a ser de acordo nesse ponto. Muito honestos e de acordo, é que isto tem que ser analisado, não se pode estar a apressar os relatórios, a tirar conclusões precipitadas. Ninguém tem que se demitir porque não se percebe se há alguém responsável ou não. Sabemos que a transferência da Câmara Municipal de Lisboa para a Carris aumentou quase 30% neste mandato, as verbas foram foram passadas para a Carris, foram geridas, portanto não há nada até agora que aparente que haja uma falha política ou que haja alguma coisa. É assim, o elevador caiu. Houve um acidente gravíssimo, não é? Há um acidente, tem que ser percebido se a causa era detectável, se há forma de... Se poderia ter havido forma de detectar de evitar ou não esse risco, mas vamos ser sérios e honestos e fazê-lo com o devido tempo e com a devida análise técnica, que é mais do que essencial. Ana Jara, no fundo agora também é muito importante aguardar por esse documento mais definitivo, que todos pedem que venha o mais depressa que for possível, mas que será feito por quem sabe, por especialistas, que vão com certeza depois, enfim, fazer perícias sim. mais afinadas sim, naquele sim. local, não é? E sobre o acidente. Nós tivemos uma proposta precisamente sobre isso. Eu queria só dizer umas palavras sobre sim. aquilo que se passou estes dias da parte do ponto de vista da comunicação do Presidente da Câmara de Lisboa. O Carlos Moedas foi dizendo que é preciso respeitar o luto. 2 minutos, Ana, mais ou menos, cada um. Escudou-se, enfim, não respondendo a perguntas. E nós dizemos que é preciso, sim, respeitar o luto, mas mais que, muito mais do que nós, as pessoas que se foram vítimas deste acidente precisam de respostas. E nós precisamos de respostas rápidas para dar às pessoas, porque as pessoas, para além de não compreenderem como é que... Como se é entra que, no transporte é público que, e se acaba e, assim... E perdem um familiar, ou eles próprios são vítimas desta situação... e sim, o luto faz-se e processa-se com respostas, e portanto estas respostas são muito importantes para a vida de muitos e para esta cidade, para conseguirmos garantir a segurança de todos os que se locomovem na cidade de Lisboa. Queria dizer que o PCP propôs uma comissão de avaliação, chamámos-lhe assim, que envolve a participação das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, significa, enfim, todo o conhecimento que este país tem, e tem muito conhecimento sobre estes temas, deste tipo de transportes, enfim... Mas isto vai de encontrar aquilo que eu disse que o engenheiro Carlos Moedas propôs na reunião do Laboratório de Engenharia Civil, o LEC, e juntarem esforços para... Isto é uma proposta do PCP aprovada... E que é diferente. Também nesta reunião, que é diferente, okay. Nós juntamos a esta tecnologia nacional que trabalha no sistema científico com estas matérias, os serviços técnicos da Carris, os serviços municipais e dos trabalhadores. E foi aprovada também. As organizações, os sindicatos, enfim, o movimento livre de associação destes técnicos. E, portanto, queremos que esta comissão de avaliação seja criada para, enfim, fazer um diagnóstico da evolução do sistema, que é fundamental para percebermos como é que chegámos aqui com um acidente destes, como é que isto evoluiu de 2007 com a externalização destas competências que eram da Carris para fora da Carris. Mesmo para terminar, Ana, senão os outros não vão poder falar. Queria só uma dizer, frase, sim. Muito simplesmente, nós em 2018 e em 2023 propusemos uma avaliação da capacidade de carga turística de Lisboa. Esta proposta passou por 2 mandatos, um do PS, outro do PSD, e era extremamente importante ter sido feita, porque nós, o primeiro ponto desta proposta seria avaliar a carga física das infraestruturas que suportam o turismo em Lisboa. E, portanto, por visto foi outra sido vez, pertinente, não é? Propusemos outra vez, foi aprovado outra vez. António Proa, peço-lhe capacidade fica. De síntese, porque sim. tem agora um minuto cada vou, um, minuto e meio. Vou primeiro saudar o registro sereno e ponderado com do nosso programa, sim. Tivemos também... aqui a debater, que contrasta muito. Sim, com tudo o que se tem ouvido, sim, sim, que temos sim. Assistido. Ainda bem, é o bom. Nosso programa é diferente. Não, tem muito que ver, infelizmente, e perceberão porquê, com os protagonistas, porque eu não quero abrir aqui agora a polémica, mas, por exemplo, no Partido Socialista tivemos protagonistas bastante histriónicos, bastante, e bastante diria, calmos outros, irresponsáveis, sim. e outros não, nomeadamente... e é justo dizê-lo, nomeadamente a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa, que tem mantido, pelo menos até agora, uma postura mais ponderada serena, e mais serena, e a que eu mas o nosso programa seria sempre nessa infelizmente, nessa base. Nem todos os protagonistas políticos com, nomeadamente, envolvimento dos partidos envolvidos na próxima campanha eleitoral autárquica, o têm tido. Espero que isso não contagie outros e que aqueles que têm tido essa serenidade a mantenham. Apenas uma observação, Carlos, relativamente ao que disse Ana Jara há pouco, relativamente aos alertas que os sindicatos alegadamente terão transmitido. Isso é muito importante também que se esclareça. Provavelmente esses esclarecimentos vão ser obtidos agora, mas isso é fundamental, ou seja, não pode ficar qualquer dúvida no ar sobre que, houve... que alguém chamou a atenção e alguém não prestou a atenção devida. Até hoje, uma coisa é certa, até hoje não há nenhum registro de que esses alertas em concreto relativamente à segurança do elevador da Glória tenham sido transmitidos, quer à Carris, quer à Câmara Municipal. Ana Jara, eu já ouvi várias versões. Já ouvi a versão de que reuniões de sindicatos voltaremos, com o vice-presidente da Câmara ou voltaremos com certeza a estes temas sendo transmitidos. E afinal não foi bem assim. E, portanto, é preciso ser temos que ouvir agora o Carlos com isto, e a Carla. Dizer uma última nota: os elevadores, estes elevadores são necessários para a mobilidade de Lisboa. É muito importante que haja celeridade nas conclusões. Provavelmente não será dos PIAF, mas o Presidente da Câmara mandatou a Carris para fazer também ela própria inquéritos com especialistas muito independentes. Muito bem, celeridade nas conclusões. Carlos, um minuto e depois a Carla. Só referir que estamos mesmo em cima, uma reunião na Câmara Municipal de Lisboa, onde o Executivo, o Presidente da Câmara, apresentou uma proposta com 20 pontos que foram aprovados, creio que por unanimidade. Quase todos, sim. Houve alguns que foram com abstenção dos cidadãos por Lisboa. Foi tudo aprovado na reunião de Câmara que ocorreu hoje. E alguns desses pontos, aliás, foram contributos também dos diversos partidos. Só dizer, não vou elencar os 20 pontos, mas só dizer que há 5 categorias no domínio do apuramento dos motivos das causas do acidente, no domínio da homenagem e apoio às vítimas e aos seus familiares. As 5 linhas gerais, digamos, não é? No domínio das operações de elevadores, ascensores e funiculares. Ainda há aqui outra, aqui mais abaixo, que são os 20, no domínio das respostas municipais em matéria de segurança, proteção civil e socorro, e terminando no âmbito da comunicação, transparência e confiança pública. Portanto, foram 20 pontos que o Executivo preparou e apresentou e que foram aprovados. Carla, um minuto também. Desculpem a pressa. De facto, sublinhar a serenidade com que nós hoje discutimos este tema, mas a serenidade com que alguns dos protagonistas políticos têm estado neste debate. E, de facto, Alexandra Leitão tem estado com uma enorme serenidade e tem estado de uma forma muito construtiva. Infelizmente, um dos protagonistas que, enfim, não tem estado à altura do que aconteceu é precisamente Carlos Moedas, que decidiu ontem está no seu chamar minuto. Chamar Alexandra Leitão, que tem sido extremamente correta e ninguém pode dizer o contrário, porque ela tem sido extremamente os correta, apoiantes socialistas dela é que não têm sido de facto nada responsável. Carlos Moedas ontem decidiu chamá-la cínica e dissimulada, palavras dele gravadas, algo completamente despropositado. Eu espero que a Alexandra Leitão seja capaz de criticar, nomeadamente, o Pedro Nuno Santos pela irresponsabilidade das afirmações. António Proa, chamou de sicários muitos apoiantes de Alexandra Leitão. Quer dizer que algo completamente inaceitável. Agora estou no final, sobre um bocadinho. Precisamente para destacar o tom com que sempre tivemos e com que Alexandra Leitão teve, e ficámos completamente estupefactos quando ontem vimos... Alexandra Leitão vai repreender o Pedro Nuno Santos. Quando ontem vimos Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, chamá-la de cínica dissimulada, sicários aos socialistas, e ainda por cima a invocar Jorge Coelho, invocando coisas que efetivamente não foram bem assim. Não podemos aceitar. Chegámos mesmo ao fim. Vamos hoje, o fado chama-se Sete Colinas, da Maria da Fé, e é um fado escolhido basicamente por nós todos. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Fiquem atentos porque nós vamos estar também com uma emissão, como sempre, no Caixa Alfama, no Festival de Fado. No próximo programa já vamos dizer-lhe tudo sobre isso. Vamos estar no Auditório Abreu Advogados. Obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. Voltamos daqui a uma semana. Sete poemas de rimas nos olhos de uma pessoa. És a cidade mais linda que tem o mar. És a rua da saudade que eu trago no meu olhar. Tens-me de orgulho e alfama e um castelo de saudade. Da tua mocidade, Lisboa da moraria, do bairro alto velhinho, e é no jardim da alegria, a praça do nosso hino, e ficas tão engraçada com a graça. Para vir beijar o Rocio, é no terreiro onde eu passo e me revejo neste amor que eu te tenho, Senhor.